bom dia, Gol 1897. Bom dia, 1897, prossegue. Autorização, Guarulhos, no 400. Eu tenho Guarulhos aprovado 360, o senhor conferiu 36, gostaria de rodinar o 400. Não, pode ser o 36. Gente, informação em curso é ECO, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Boa noite, no 7, autorizado para Guarulhos, Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, via rota apresentada no plano de voo, Upper Zulu 14 até Gruff. Após a Zulu 16, então segue conforme a rota apresentada. Decolo da pista no zero, primeira curva direita, subida da El até a posição Leda, após direto Crate, onde intercepta a Zulu 14. Controle 1 no 9.8, aciona 5-4, 1-7, gol no 8-7. Deixa eu ver se eu entendi. Autorizado então Guarulhos, nível 360, conforme a rota do plano de voo. A subida é da El, transição Leda, após Leda voa Crate. Gruff, Upper Zulu 16, e aí prossegue. Transponder 5-4 no 7, gol 1-7, 1-8 no 7. 5-4 no 7, cotejamento correto, gol 8 no 7. Portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Por gentileza, confirme, portão 612 no pátio principal ou você se encontra no pátio 3? Não, eu estou no pátio 3, aqui na remota. Copiado, passo 3. controle Salvador, boa noite, chegou no 476. Salvador, gol no 476. Controle Salvador, boa noite, gol no 476. Gol no 476, boa noite, identifique chegar a mar e desça para 2 mil pés. O ajuste no 092. Gente, a gente desce até 2 mil com 1012. E perdeu contato com o centro, senhor. Sete. Tá livre o pushback, acionamento, gol no 817. Zero Gol 1-8 no site para o táxi com 95 a bordo, 3 horas e 57, alterna Galeão. Obrigado, noite no 7, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, Juliette e Alfa, ajuste no 0 no 2, chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no 0, gol no 8 no 7. Gente, então pátio 3, o pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera da 1 no 0, vai chamar lá pronto, gol no 8 no 7. No 476, está livre o ILS, informa estabilizado na final, ILS. Gente, autorizado o ILS, vai reportar estabilizado o gol no 476. Torre Salvador, gol no 8, no 7, próximo ponto de espera da 1 no 0, pronto. Gol no 8, no 7, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 020 graus, 03 nós. Autorizado alinhar e decolar, da 1 no 0, confirme o controle pra gente. Controle 119.8. 19.8, obrigado. Boa noite, no 7, decolou 01, chame agora o controle em 1 no 9.8, senhor. Bom voo. 98, bom dia, grato. Bom dia. 8 no 7, decolou na sua escuta. Boa noite, gol no 8 no 7, contato radar na decolagem, suba para o 360. 360, contato radar no 8 no 7. Localizador, gol no 476. Gol no 476, completa final, torre 1186, até um bom próximo. Torre 186, muito obrigado, até daqui a pouco. Torre Salvador, muito bom dia, gol no 476, Guilherme Sexuei 1-0. Bom dia, gol no 476, tráfego avistado, justo no 012, cheque trem. Sim, deixa eu apertar na baixa trava. Sete. Agora sim, baixando travado, gol no 476. 476, pouso autorizado, 90, 040 graus, 39. Livre pouso, gol no 476.